Felipe 5345, a linha decola sem parada. Afirmativo. A linha decola sem parada, cabeceiro no zero, vento uma centena, 8 nós. Felipe 5345. A linha decola uma zero sem parada, 5345. Tá bravo, prosseguindo o farol de Tapuã, chame o controle novamente no 20.8, bom voo. Bravo. Salvador, vou para Romeu, mas tá bravo. Índia November Alpha no solo 09, backtrack autorizado até o Pátio 4, não me escuta até o corte. Ficou boa. Última aproximação, informarei pista livre, Embraer da Trip iniciando rolagem. 072. Sul, o farol está pronto. Confirme intenções. Intenções é um sobrevoo rápido aqui no Corota Pan, depois parte para um sobrevoo no centro de convenções. Como é que sobrou? Vira manter 500 pés? 500 pés, tá. Pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 9 nós. Baixado travado, livre pouso, 072. 221, tá com a foto? Possível coordenação do 200, a conquista. Obrigado. Obrigado, Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem andando a zero com curva direita, perfil de saída árvore após direto conquista. Transpondeu 5164 e o controle da PR1 no 20.8. Autorizando Salvador Conquista no 200 da 10 à direita, Árvore Conquista 5164 1208 35221. Sacorra, time pronto para o pushback e acionamento no pátio 3 35221. Sistema de fronteira 5221. 345, bom dia, contato radar, saída da El Sul e mantenha nível 380. Positivo, 380, sim, 345. É, coordene para nós, por favor, junto ao centro 330, por favor, limitado aí por. Por equipamento. Sim, chegou a coordenação. Obrigado. Autorizado 2000 pés, por gentileza, de OLS, para nono da hoje. Na curtíssima linha mantém, pistão no zero, chanelinha 3 no 2. Após a passagem da nona linha mantém na pista, 1 no 0, chanel. 1 no 0 no 5, reportaremos estabilizado a X-Way da 1 no 0, chanel 63 no 9. 5345, nível 330 que você solicitou está incorreto para ser ouvido. Informe nível desejado. 320. Gente, abaixo da relação. Obrigado. November 5, 52, Whiskey Foxtrot, contact Recife on frequency 128.8, if enable 126.0. Ok, 128.8, if not 126.0, do it first. Bono 072, no solo 12, libera via Eco, solo no 21, decimal 9. Eco 209, não 072. 05345. Utilizado no localizador da 10, com pista vista, o Xener 6319. Xener 6319, complete, final chame Torres, 11895. 2965, Lima, esporte Alta 385 Norte, assistente da informação Fox Trot para Curitiba, ao nível 360. Sente só um minuto, Capitão 385 Norte, repare em Arbor. Arbor. Torre, vai passar o externo, baixar de checada, Oceaner 63 ou não? Gente, Oceaner 63 no 1, no livre pouso, pistão no 0, vento 1, centena 9 nós. Livre pouso 9-0, Oceaner 63 ou não? Oceaner 63, 1-2, decolado 1-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. À sua direita, mantendo 500 pés, um Robson 44 no farol de Tapuã, sem interferir com a sua aproximação. Gente, temos o tráfego no TICAS. Chanel 63 ou não? 0-1-5. Então, via PAC, o Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre 1-1-8-95, ajustado 1-0-1-5, o gol 605. Gol 1072, observe o táxi do banco da companhia após ingresso de leite para o portão 01. Gente, após o aeronave da companhia vai para o 01072. A 3859, pronto, cópia. Afirmo, 3859. 3859 autorizado Curitiba via Upper Zulu 21, nível 360, decolagem da 10 com curva direita, perfil Arbo. Após Alefa, o transpondeu 5163 e o controle aéreo 1-20-8. Está autorizado então o 360 para Curitiba via Pesilu 21. Decola da 10 com curva direita, o Pesilu da Arbor, transição Alefa. O transponder 1163 e o controle 1208. É correto, time pronto para o pushback. Acionamento na remota no 43859. Reportará, 3859. R63 1-1 no solo 1-6, libera via Fox, solo 1-2-1, decimal 9. Fox, 1-2-1, decimal 9. Genero 63-1. Torre Salvador, bom dia, o gol 605, tá no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 605, bom dia, mantém ponto de espera da 1-0. Vai manter. Autorizado decolagem pistão no 0, vento 080 graus, 12 nós. Autorizado decolagem pistão no 0, voo no 923. Voo no 605 após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pistão no 0. Após a aeronave da companhia, ali mantém não no 0, voo 605. Cena 63, 1-1, livrou, bom dia, taxi via Alfa, Juliette para o portão 1-1. Alfa, Juliette para o portão 1-1. Chanel 63, elevador, o Dan 35 no 7, pushback acionamento, posição 8. Afirmativo, 1208. Dan 35 no 7. Remota 1-3, feedback acionamento. Número 2 no setor, aguarde, então 3663. Aguarda. Cena 63 e 9 condições de agilizar no táxi? Cruza 2000 pés, iniciando curva direita. Gol no 923, completa o radar, saída da EL, suba e mantenha 360. Gol no 923, radar contato a decolagem, sobe e mantém nível 360 na DAEL. Cena 325, sua esquerda, por mais 5 milhas, passará outra vez da Praia do Forte. Ok, muito obrigado. Sente, chame para iniciar então a troca emitida no 7. A passagem do Airbus da Avianca retaguarda, está autorizado o pushback e reporta táxi. Confirmando, foi para o Dan 3597, sobremodulado. Afirmativo, após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, coordena que a equipe de solo reporta para o táxi, ou 3597. Ok, pode esperar para o Avianca, depois aí mais para o táxi, 3597. Salvador, boa web 6729, informação, posso trazer. Para 500 pés, ajuste permanente. Pronto, aguardando. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda Bridge, intercepta o Pezulo 1-6 até Bravo, até o Zulu e após conforme a todo plano. O transpondeu 5175 e controle a PR 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, Pezulo 1-6, Bravo até o Zulu, segue em rota, transponde 5175. Controle 120.8, web 6729. A 729 está corretinho e pronto para o pushback e acionamento no portão 02. 29. Ligue 1-8-0 para o 3-5-0-6-3-1-2. Enche a transferência, chanema 3-1-2. 605 decolado aos 2-1 no controle 1-20-8, bom voo. Colono 605, decolado aos 21 no controle 120, décima 8, bom voo. 280, voo 605. 597 está confirmando, no 08 está livre, reporta táxi. Prossiga. Só pra informação, tem um colega da companhia puxando a retaguarda do seu no portão 08. Após o início do táxi, mesmo será autorizado. Ok, estou na guarda aqui, muito grato. 11 horas e 5 milhas, mantendo 500 pés. Helicóptero Robson 44. Romeu Oscar Bravo, informa tráfego 12 horas, rumo nordeste, 500 pés, helicóptero em aproximação. Bravo. 197 para táxi, 88, 4 horas e 5, alterna Campinas. Sente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0. Via parte, vem de alfa no ponto de espera, vai chamar a torre em 1, 1, 8, 9, 5, ajuste na 0, nós 5, bom voo. Pista 10, via parte, de alfa na 6663, fazendo equipe de solo, após a voz da companhia livrar a retaguarda, está autorizada a porta para o táxi. Após a companhia, está autorizada a porta para o táxi da 3663. Salvador, está 3304, está a porta para o táxi. Foxtrot, confere, está pronto o copo, é o 3304. Autorizado Brasília, via Pesolo 197, nível 380, decola da 1-0 com curva direita, perfil de saída árvore, elefa, o transponder é o 55, correção, 5-1-5-5 e controle da PR 1-2-0-8. Brasília, 380, Pesolo 197, decola da PR, direita, árvore, elefa, 5-1-5-5-2-0-8. Tá correto, time pronto para pushback e acionamento no portão 043304 da TAM. Vai chamar o Rio. Luta 3859 para posicionamento da bota 14. Liga agora 923. O Airbus da companhia puxando seu lado esquerdo, após o mesmo será autorizado. Mantenha a posição aguardando instruções do 3859. Aguardando 3859. Controle de Gol 1923. Gol 1923, aguarde transferência para o centro Recife. Aguardado. Usado 110 graus, 39 Delta. Aliás, decola para o Pistão 0, 110 graus, 13 nós. Querim, decola para o Pistão 0, 35 nós. Chegada Mari, desça e mantenha nível 050. 50. 13, autorizado pouso Delta. Fala Web 6729, portão 2, solicita a principal. O Webjet 6729, mantenha a posição, tem entrega puxando o setor sul. Fim de não preterir no táxi, mantenha a posição guardando instruções. Após o táxi, do mesmo será autorizado. Mantenha a posição, 6729. Zona 923, chame Recife na frequência 1251. Zona 923, atendendo para o 360, Recife 1251, bom dia. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 0, no 5, bom voo. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, chama 2-1-5, grato. 3-8-5-9 da TAM, coordenando que a equipe de solo após o Airbus da companhia livrar retaguarda, está autorizado o pushback e a porta táxi. A porta para o táxi, está 3-8-5-9. Solo é 35-2-2-1 para o pushback de estacionamento, pátio 3. Coordenação que pediu solo reporte para o táxi, TRP 5221. Autorizado, chama táxi do TRP 5221. Fora do solo, TAN 3, 5 na frente. Tchau, aos 30208, você acha? 208, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 729, confirme totalmente, pronto pra puxa. Afirma. Após o rapaz da Atena livrar a retaguarda, está autorizada a porta pro táxi. Após o rapaz da Atena retaguarda, autorizada a porta pro táxi. No 605, ocupe o controle. Controle Salvador, bom dia, TAN 3597. TAN 3597, bom dia, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha nível 380. Arbor 380, TAN 3597. Gol 1605, ocupe o controle. O Sikorsky da OMI tocando a cabeceira no momento, vai observar o ingresso aí no pátio 4, na sequência está livre. Até a interseção, chama para o ingresso, decolagem. Suficiente, acionamento táxi de decolagem, chama a torre 1.95, ajuste na 0.95, Thiago Fatel. Sierra Hotel Papá, prossiga para o solo. Sente, só um minuto, cópia, o Sierra Hotel Papá. Papá, possibilidade de acionamento aqui, secretário do comandante, aguardando cópia, o Sierra Hotel Papá. Papá. Sonar, chame táxi, tchau, Alfa Tango. Olha. TAN 3663, decolagem autorizada, pista no zero, 100 graus, uma dúzia nossa. Nível decolagem, do Serra November, Índia, uniforme, plano Yankee, nível 080, até 100 milhas de Salvador, após cancelar e prossegue visual. Agora dá uma sete com curva direita, perfil de saída da árvore, LF é após direto, transpondeu 5176, controlando o 0.8. Sobre a árvore, a LF é após direto o destino. O controle é 1.20.8. Salvador, com a frente, táxi. Confirme, quem chamou o solo? É o 5221, com 58 a bordo, doutor Almeida de 4 e 10, alternando Salvador, com a frente, táxi. Gente, aguarde para o início do táxi, o trip 5221. Aguarde, 5221. O SAR 3304, vai acionamento no 04. Gente, mantenha a posição, 3304. Papá Tango Sierra até Papá, por gentileza, coteje novamente. Sierra até Papá, Maravilha 1, Sierra, gente, relacionamento táxi, decolagem, chame a torre em 1.18.95, ajustada 1.0.15. Solo TAN 3259, 124 a bordo, 4 horas e 10 ao final de Campinas, no nosso ataque. Sente, o TAN 3859. Inicialmente, táxi até o través do 62. Sente, até o través do 62, TAN 3859. Trip 5221, no táxi até o início, até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, o Trip 5221. Até a saída do 3, o 5221. Charlie Alfa Tango, confirmando, dá presente a Prosec com o Pro Nordeste ou ingresso e decola? Com o Pro Nordeste, o vento, uma centena, 1 ou 2 nós, decolagem autorizada. Charlie Alfa Tango. Sente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na zero, via pátio, correção via Índia, Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 1.18.95, vai ajuste na 0.95. Índia Alfa, ponto de espera, 5221 para segue táxi com o número 2. No ponto de espera vai chamar a torre 1-18-95, ajuste no 095. Como número 2, no ponto de espera 18-95 com 1015, 356, 5221. Fora do solo, senhor Fabrício. Bom dia, Webjet 6729, no ponto de espera. Webjet 6729, bom dia. Autorizada a linhar e decolar pista 10. Para informação, temos um esquilo prosseguindo agora para o setor nordeste, a 500 pés sem interferir. Livre decolagem, vento uma centena, 1-3 nós. A linha decola para 10, sentido tráfego, web 6729. Charlie Alfa Tango, decolar 236, mantenha a minha escuta, reporta na curta final para buscar vida. A sua escuta, reporta na curta, Charlie Alfa Tango. 3859 prossegue como número 3 para o ponto de espera. Vai seguir o ETR da Trip no ponto de espera, vai chamar a torre. 1-18-95, ajuste no 05. Ajustado no 05, o ETR Trip 1-18-95. Fala, Salvador, bom dia, Gol 1073. Paciente da informação aqui. Gol, sem autorização de tráfego, Porto Seguro. Sim, só um minuto, cópia, o Gol 1073. Sim. Tinha autorizado LS, que foi pista 10, reporte estabilizado. Passando a posição Arbor 180, TAM 3597. Sim, chegou essa transferência para o centro Recife, TAM 3597. Trip 5221, na linha mantém pistão no zero. A linha mantém no zero, 5221. Sinal para pouso, buscar a vida, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, vento em Salvador 1-0-0 graus no 3 nós, reporta no solo controlado, Charlie Alfa Tango. Reporta no solo, Charlie.